Quarto mundo. Quarto mundo. Quarto mundo. Quarto mundo. É nesse mundo onde eu misturo tudo, a maravilha, o absurdo, onde eu transformo o carrasco em escravo. Covarde em guerreiro bravo, onde sempre sou alvo, mas sempre sou salvo. Aqui respiro arte entre os monstros urbanos, me torno o mais importante dos humanos. Meu universo quadrado, rimas, fotos e quadros, cada canto se torna um estado de alegria e de tristeza. Onde o ouro é motivo de dor e não nobreza. Aqui mora arte e o amor, com alguns intervalos de rancor. Gênios da rima e do canto, divide seu espaço com senhores da letra e do conto. E eu te conto detalhes de um mundo onde eu vivo, meu mundo subjetivo, aonde eu busco alívio. E assim preparo minhas ideias pra derrubar a engravatada alcateia que segue caçando meu povo dia a dia, nessa cidade cinza, cheia de gente vazia. Vida, sonhos, histórias, estudos, tudo dentro de um quarto mundo. Vida, sonhos, histórias, estudos, tudo dentro de um quarto mundo. Vida, sonhos, histórias, estudos, tudo dentro de um quarto mundo. Vida, sonhos, histórias, estudos, tudo dentro de um quarto mundo. Como criança torno mágico um dia comum. A lua é minha e eu posso pintá-la de azul. Sonho com mulheres lindas e belas, acordo sem nenhuma delas. Escrevo versos que não gosto, rasgo. Leio um livro que valeu a pena pelo preço pago. Olho pro teto, transformo o detalhe em figura. No momento de loucura e procura, eu procurei acreditar em falsas promessas. Ilusões que tive só me estressa. Na mente vem um filme de 97 a 2008. Vejo os erros que cometi e como às vezes foi afoito. Mesmo sabendo que não ia dar certo, segui em frente. Caí no buraco de olho aberto e no presente eu me vejo rindo das minhas histórias de vida. O tempo passou e eu já tô com quase 30. Não terminei os estudos e nem tenho casa. Verdade. Meu rap não virou e meu aluguel às vezes atrasa. Vida, sonhos, histórias, estudos, tudo dentro de um quarto mundo. Vida, sonhos, histórias, estudos, tudo dentro de um quarto mundo. Vida, sonhos, histórias, estudos, tudo dentro de um quarto mundo. Vida, sonhos, histórias, estudos, tudo dentro de um quarto mundo. O mundo está perdido, disse ali uma senhora, mas eu construo meu próprio universo, minha própria história. Como bem disse Gandhi, eu repito sangue. Você tem que ser a mudança quando quer que algo se expande. Assim coloca as coisas no seu devido lugar. Como crime e política no mesmo patamar, eu tento amar as pessoas, mesmo sabendo que a intenção comigo não é boa. Protejo meu mundo de qualquer mau efeito. O ser vivo merece respeito, até mesmo o ser vivo que não cuida do seu espaço direito e acaba se sufocando no seu próprio leito. Dou valor a uma simples porta que me separa de tudo aquilo que não me importa. Sonhos superficiais, ambições materiais, amores desleais, todos os meus péssimos ais, que não tem valor nenhum nesse segundo e que eu me tranco no meu quarto mundo. Pra filosofar imutável, o valor que você tem no bolso é o que te torna aceitável. Lamentável, o nosso lado miserável. Vida, sonhos, histórias, estudos, tudo dentro de um quarto mundo. Vida, sonhos, histórias, estudos, tudo dentro de um quarto mundo. Vida, sonhos, histórias, estudos, tudo dentro de um quarto mundo. Vida, sonhos, histórias, estudos, tudo dentro de um quarto mundo.